eu observando da janela, quando surge um avião do jardim a flor mais bela. Perguntei ao Jurandir lá do boteco, que logo me respondeu: ela é filha do Maneco. Maneco lá no morro é conhecido, temido, não é de brincadeira. E já mandou recado pra comunidade: sua menina terminou a faculdade e não quer ver gavião sobrevoando seu terreno. E quem tentou provou do seu veneno. O homem insiste em dar trabalho ao Zé Pequeno, que já está fazendo hora extra. O coveiro da cidade tá até bancando festa. Mas se depender de mim, vou dar um papo reto no Maneco. Sua menina conquistou meu coração e vai ser dona do meu barracão.